Olá, pessoas do mundo! Bem-vindos ao primeiro episódio do Grindhouse e um casal no escurinho. Pra quem não sabe o que é um Grindhouse, é uma sessão de um cinema de baixa qualidade em que se via dois filmes, um atrás do outro. Não, mas não é baixa qualidade isso. Não é baixa qualidade, mas a gente tá invertendo. A gente tá indo ver dois filmes, ao invés de exibirem dois filmes pra gente. Ah, tá. Eu sou o Thiago, sou seu host. Tô aqui com a Rê, fala oi, Rê. Olá! E estamos aqui com o primeiro episódio. Convidada, que aliás eu vou tirar da lista de convidados, porque não é mais convidado. É, Priscila, fala oi. Oi, galera, tudo bom? A gente veio ver os dois filmes que a gente veio ver hoje. Primeiro, Legado Bourne. Uhum. Segundo, Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Primeira parte, vamos falar sobre Legado Bourne. Por que você está esperando o Legado Bourne? Eu sei lá, porque eu não assisti os Bournes anteriores. Veio, Priscila. Sei lá. É decepcionante isso, né? Nossa senhora, tudo bem. Mas tudo bem. Tá esperando nada. Acha que vai ser bom, vai ser ruim, vai ser uma merda, Gavião Arqueiro, Rachel Gavião Barnes. Arqueiro, tudo que eu conheço do filme é Gavião Arqueiro. Tá bom, se ele aparecer sem camisa, já vale o filme. Oh. Não tem esse tanto esse interesse. Assim. Só quero ver o filme. Hey, o que você tá esperando do Legado Bourne? Ah, eu espero que o Jeremy Renner chute bundas. Só isso? Com uma revista, uma caneta, alguma coisa assim? Pode ser com um pacote de bolacha. Uma toalha, sei lá, toalha. Um rodinho. Ele é meio MacGyver, é isso? Um espanador não, de pó. É que o Jason Bourne é tão foda que todo filme ele matava alguém com uma arma uma diferente. Uma arma, tipo uma toalha, uma caneta, uma Não, é assim, revista. No primeiro é uma caneta, uma caneta sem carga. No segundo é uma revista e no terceiro uma toalha molhada. Ele mata os caras com essa porra. Agora ele pode matar alguém com um espanador de pó, um clips. Um rodinho seria mais legal, tipo aquele rodinho de pia, sabe? Que é fininho. Sim. Então, e você? Bom, eu acho que vai ser foda. Porque assim, é outra história. Não, ele tipo, não vai perder a memória. Agora ele é um cara agilizadinho, que ele tem problemas então, mentais. Então é legal. Eu não vou ter problema de assistir isso. Não, porque não precisa desconsiderar os três. Não é uma. Não, ele vai fazer referências, mas foda-se. Agora, galera. Aguardem a segunda introdução. Quando a gente estiver na sala para assistir Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, a gente continua. Fiquem com o trailer até daqui a pouco. Tchau. What's your name? Catechism. Will you give yourself to this program? Yes, sir. There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary. How is he? He's cramped. Oh, that has healed well. What do you think that we do out there, Doc? Jason Bourne was the tip of the iceberg. It's Aaron Cross. We have never seen evaluations like this. He's Treadstone without the inconsistency. I've never met anybody in the program. So how many of us are there? You ask too many questions. Jason Bourne is in Manhattan. Confirmed. What? That's all I have. Gotta go. People, listen up. This is a national security emergency. The FBI is investigating links between Treadstone and this man, Jason Bourne. I go down for this, Mark. You were given a Ferrari, and your people treated it like a lawnmower. You're asking me to wipe the most valuable assets we've ever put in the field. You start to consider the magnitude of what we're facing if this moves sideways on us? Meaning what? Meaning we will burn the program to the ground. I want to live. You think that Jason Bourne was the whole story? There's a lot more going on here. You've had alterations to two different chromosomes. It's the most exciting development in the history of the science. Well, I'm not just a science project. I gave them everything. We both did. Thank you. Olá de novo, pessoas. Agora é a segunda parte do primeiro episódio do Grindhouse, um casal no escolhi. O primeiro episódio. Agora, Abraham Lincoln, caçador de vampiros. Por que você está esperando o filme? Ah, ele matando muitos. Só? Sangue. Estilo Tim Burton. Eu sei que não é ele que dirige, mas eu quero um filme bem estilão Tim Burton. Eu tenho a mínima ideia do que eu quero desse filme. É isso. Eu acho que vai ser muito foda. É de uma série, de um autor que faz uma série tipo Orgulho, Preconceito e Zumbis, Ana Karenina Cyborg e mais uma porra de coisa. Então é um romance que o cara adaptou com coisas bizarras. Eu acho que vai ser interessante. O diretor é o cara que fez Guardiões da Noite, então pode ser foda, pode ser muito foda. Realmente eu não sei. Só uma coisa, galera. Desculpa a música ambiente e a galera falando em volta. O cinema tá lotado. Fica com o trailer, daqui a pouco a gente tá de volta. Bem, pessoas, chegamos aqui ao primeiro, posso chamar de resultado, né? Do primeiro Grindhouse, do casal no escurinho. Nossa, com direito ao candidato. Vamos chamar de quê? Ah, não, mas... Sessão dupla. Duplex, eu tô chamando de duplex. Rapaz, o Jurandir Filho vai me processar, então... Tá. Grindhouse, um casal no escurinho. É chique, é inglês. Lembrança para a próxima edição, trazer uma almofada extra. Nossa, velho. A bunda dói demais. É cansativo. Não, mas... O problema nem foi cansativo, o problema é pessoas atrás de você batendo na cadeira. Não, a gente pegou, assim, duas sessões consideravelmente cheias. Uma tudo bem, a outra foi... A primeira foi... A do Legado Bourne foi tranquilo. A do Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Eu tava me sentindo presa ali. Cadeira super pequena, desconfortável e uma pessoa atrás de mim. Não, o problema é assim. Eu já disse, eu odeio adolescentes. Nesse filme tinha um monte de adolescente no fundo, no fim do saco. Vocês querem falar uma coisa dos trailers? Que a gente viu, tipo, duas vezes um monte de trailer. Os mesmos. Eu nem lembro dos trailers. Juiz Dredd. Eu vi duas vezes. Um em 3D, outro normal. Vai ser foda. E o trailer do Resident Evil? Resident Evil, que sei lá, cara. É, a gente até vem ver, mas quer dizer, se você não quiser, eu venho. Não, eu gravo, tenho. Gravo Forever Alone no escurinho. Amor, depois de Armadilha, eu venho, né? Ver qualquer coisa. Resident Evil é delícia. Não, tem Premonição 4. Não, esse eu me recuso. Premonição 4, não. Não, Atividade Paranormal. Desculpa, Atividade Paranormal. Esse eu me recuso. Nossa. É incrivelmente chato isso. Eu não venho ver. Você não precisa assistir, é tudo igual. É uma câmera parada, ver a pessoa dormir. Nada acontece. Não, me recuso. Então tá bom. A gente viu de novo o trailer do Jack Chiblet, John, não sei o quê, das quantas, do Tom Cruise lá. Tom Cruise baixinho. Meu, continua qualquer coisa. E hoje vocês perceberam, a música aproxima pra caralho do Missão Impossível. Sim. Sim. Ele só fala. É tipo, ele fica pausado, é bizarro, é uma merda. Não sei. Tá tentando fazer o Tom Cruise ser fodão, mas ele é muito baixinho. Acho que estão tentando fazer ele parecer com o cara do Drive, eu nunca lembro o nome. Ryan Gosling? É. Nossa. Não. Estão tentando. Não, eu acho que estão tentando misturar ele assim naquele filme, o. Como chama? Rápida Vingança do The Rock com o Jason Bourne. Tipo, olha, ele tem um carro fodão. Olha, ele sabe lutar. Puta que pariu. É o Tom Cruise, ele ainda pra tem tipo 1,50m de altura. É um genérico de ação com cara que sabe lutar. E com o nome de bonequinho, tipo, com a em ação. Richard. É isso mesmo? Acho que é isso. Ah, bom, tudo bem. Eu já não é Jack Richard. Pra mim é Max Steel. Eu gravei o nome dessa pessoa. Max Steel, último tiro. É isso. É. Que mais? Max Steel. Não, é Jack Richard, pra mim não é Max Steel. É Max Steel. E, cara, o que mais a gente teve de trailer? Não lembro mais nada. Foi igual. Tive um monte de trailer. Resident Evil. Foi aquele da família, Resident Evil. A gente viu, ó. No primeiro filme a gente viu 3 trailers. Ah. 3 ou 2? Aí, ninguém lembra essa o porra. O Dredd e o Jack Richard. E... Atividade Paranormal. Não, Atividade Paranormal foi no segundo. E no segundo a gente assistiu Resident Evil, Atividade Paranormal e o Dredd, de novo. Tá, então beleza. É que no segundo teve. No segundo não, no primeiro teve o negócio do Milton Nascimento lá que você. Ah! Foi no segundo. Puta que pariu. Foi no segundo. Foi. A minha cabeça tá confusa. Nossa, por isso que eu tô chamando. Isso aqui é um resultado, né? Porque foi uma experiência. Foi. Alrighty then. Ah, boy, here we go. Então, vamos lá, gente. Legado Bourne. Qual que foi o resultado desse, né, da primeira levada desse filme? Tipo, tá vindo logo depois de 3 filmes, assim, excepcionais. Meu, Matt Damon arregaçando nos filmes. Maravilhosos. O que vocês acharam dessa quarta e, ao mesmo tempo, primeira aventura pós-Bourne, né? Pra mim foi a primeira. Você é uma decepção. Eu achei o filme confuso. Por quê? Porque não... Eu vou dar spoiler, né? Não, mas... Não, dá pra tentar manter uns spoilers aí, sob controle. Eu vou tentar não falar muita coisa, tá? Eu achei confuso porque no meio da história começa a surgir muita coisa dos outros filmes. Que são insignificantes, na verdade. Que são insignificantes e que pra mim não levou a lugar nenhum. E... Só te confundiu. Eu achei confuso. A primeira parte do filme, que ele tá lá no treinamento... Eu achei que... Falei, puta, só vai ficar nisso mesmo? Né? Olha, não sei, o que você achou? Honestamente, eu achei meio fraco. Eu também tava esperando mais. Achei meio fraco, porque assim... Meu, o que mais me incomodou, assim, o que todo mundo adora no Jason Bourne é que ele é super, hiper metódico. É um cara que, meu, ele anda como uma pessoa normal, mas você sabe que ele é fodão. Você sabe que ele tá vendo tudo, ele sabe a saída, ele fez todos os cálculos de tudo, não sei o que, ele luta pra caralho. E ele, meu, passa despercebido tranquilamente, porque ele é um cara que ele não tá dando bandeira. Jason Bourne nunca seria achado nas Filipinas. Pois é. Ele nunca seria encontrado. Pois é, isso me incomodou um pouco, porque assim... Ah, tudo bem, é um agente novo, Aaron Cross e tal, e tal, e tal. Só que, meu, ele me passou meio desajeitado, sabe? Não era... Não tem todo aquele nível de super agente. Inteligência e... De habilidade que o Jason Bourne tem. Isso, meu, pra mim faz falta. Por que que eu amei Jason Bourne? Os 3 filmes, né, do Bourne? Porque, meu, o cara é assim, ele é tão foda, é tão maravilhoso como agente. O cara, sabe, tão meticuloso. Que ele consegue escapar de todas as agências do mundo de inteligência. E esse cara, meu, ele tava se fudendo pra escapar da CIA, sozinho, assim. Então, sei lá, e, meu, pra mim é uma história meio besta que... E eu achava, meu, putz, vai ser uma história grandiosa, vai ser uma história fodona. Sobre genética, né? E na realidade acabou sendo assim, ah, eu preciso dos meus remédios, me ajude a conseguir meus remédios. Aí eles vão conseguir os remédios e meio que o filme acaba. E você, Pri, o que você achou? O que você achou do filme? Desculpa, eu tô falando pra caralho. Assim. Dentro não, da confusão. Não, assim, que foi uma hoje. Visão de quem não assistiu Jason Bourne. Eu estou contaminada com o mundo Bourne. Uma visão fora. Então, eu gostei e não gostei. Eu achei que o tempo todo ele parecia um viciado mesmo. Preciso de drogas, preciso de drogas. É. O tempo inteiro. Onde estão os remédios? Me fala onde estão os remédios. É. E suando pra caralho. Eu acho que o motivo dele, a motivação dele foi fraca. É, assim, é que é difícil você falar e não falar, não pode falar muita coisa, né? Não, é só tentar, vamos tentar manter os spoilers sob controle. Só não falar pontos específicos. É, eu fiquei perdida, como você. É. Né? Eles falavam lá as informações, aí eu falava assim, ah, tá, eu sei que é o Matt Damon nos outros filmes, mas... E tome-lhe foto do Bourne, né? É. Ah, Jason Bourne, pá, foto. Jason agora... Bourne, pá, foto. Eu falei, caralho, eu sei quem é, velho. Pensa assim, se pra mim, que assisti todos os filmes que gostei, já pra mim foi confuso, porque eles soltavam cenas... Os outros filmes que você falava, tá, o que, que isso tem a ver com essa história? Imagina pra Priscila, que não é. Não, eu assim, prestando o máximo de atenção possível, eu consigo descobrir que eles passam meio que entre o 2 e o 3. Então, só que a gente chega à conclusão que pra você assistir esse filme, você tem que assistir os 3. Não tem, é irrelevante. Não, eu entendi a história. Ele tava. Ele era um cara da experiência, lá fazendo experiência, como os outros, que não queria diminuir as capacidades dele. Isso. Certo? Eu não sei do outro Bourne lá. Então, a motivação dele é ridícula, porque nos outros filmes... A motivação dele é não... Ele não caiu o QI dele antes da medicação. É. Que ele fala que ele era um cara incapaz... É burro. Ele fala que ele é burro, mas não fala que ele é burro. Ele fala de um jeito sutil que ele é burro, é isso? Pra caralho. É. Tá, mas... Então, aí mas que é tá a motivação... diferença. Desculpa te cortar, mas não. Nos outros filmes, qual que era a motivação do Jason Bourne? Saber qual que era a verdade, qual que era a identidade dele. Até certo ponto. Ah, depois, pra mim era. Então, até certo ponto era descobrir quem ele era. Depois, assim, lá porque pela metade do segundo, não. Porque, no, meu, se você não viu os dois filmes do Bourne, toma spoiler aqui que você não viu essa porra. Não tem problema. No segundo filme, a menina que tá com ele, que ele se apaixona e tal, que ele ela se afasta. Ela morre. A motivação dele dali, é a vingança. Isso, a partir dali, não é só descobrir quem é Jason Bourne, quem e sou eu. As pessoas que mataram a mulher dele. Isso, é destruir o projeto Treadstone. Então, é isso. É uma motivação. Mas é uma motivação muito melhor do que você. Ah, eu preciso do medicamento, senão vou ficar burro. Me dê os remédios. Onde estão meus remédios? Oh, então, eu achei. Meu Viagra redondo. A pílula é azul, igualzinho. Que eu achei que era... Eu achei que ele ia ser parecido com o Bourne. O pouco que eu conheço do Bourne, né? É um cara que, sei lá, tá sendo perseguido, ele não sabe por quê e ele não sabe nem quem é ele. Não, mas é assim... É isso? Não, o Bourne é assim, um cara que, meu, perdeu a memória. Mas é assim, se você fizesse esse filme com um cara que perdeu a memória de novo, ia ficar, meu, remake. Ia ficar, né? Então, assim, tinha que mudar. Eu só acho que, meu, eles perderam o porquê que o Jason Bourne... Tava sendo fodão. Isso que eles perderam no meio do caminho. Falaram, ah, não, ele é fodão. Ele sabe lutar, ele sabe atirar, ele sabe correr, ele sabe, sabe, planejar e tal. Só que, meu, tem que ter um motivo pro cara fazer tudo isso. Só que o que eu acho estranho é que nos filmes anteriores, em nenhum momento eles dão alguma... É que às vezes eu tô imaginando isso. Eles dão alguma pista de que tá acontecendo isso com outro cara. Não, porque não tinha nem calculado isso nos outros filmes. Que ia ter, tipo, um quarto que o Matt Damon ia sair. Então, mas não seria interessante eles colocarem alguma nos coisa... Nos outros filmes, alguma... referência que não era só ele que existia. Não, ou nesse filme tentar encaixar mesmo a história. É, não, o que eles fizeram foram referenciazinhas bestas. Tipo, olha só, o filme chama Legado Bourne. Olha o Jason Bourne, foto do Jason Bourne. Olha, não sei o que, fulano que era o do pai do então. Treadstone. Tá aqui a foto dele. Tá, mas, gente... Então... É irrelevante isso. Ah, o Bourne estava na Rússia, perseguido pelos cossacos e escapou. Tá, o eu O Bourne está isso. em Nova York. Tá. Tá, mas não tem conexão com o filme que a gente tá assistindo. Deixa eu falar. Eu que tava de fora. Pra mim, a primeira vez falou assim, olha, este aqui é o Bourne. Ok, eu tô feliz. Não preciso mais. Não, então... Era o que o Thiago falou. Olha, todo momento o Bourne tava aparecendo. Ponto. Sim, é pra fazer uma referência dos outros três filmes. Então, mas não precisa mostrar toda hora onde o cara tá, pra onde ele foi, se alguém pegou ele, se alguém matou ele. É, não precisa. Segue a história do Gavião Arqueiro. Aí tá tudo bem. História, mas não tinha uma história. É, o problema muito fraco, é esse, não tem história. Eu acho que eles tiveram que pegar as cenas dos outros filmes pra tentar fazer uma história, mas fizeram história nenhuma. É. Não, e assim... Duas coisas que me incomodaram. Um, o Edward Norton tava uma merda nesse filme. Achei o Edward Norton, meu. É assim, no começo ele parecia, nossa, é um cara fudido, da bronca no diretor da CIA. Aí do nada, do meio do caminho, ele tá, ele é só, tipo, o que a mina lá fazia nos outros filmes do Bourne. Nada demais, assim. Olha, olhem essas fotos, olhem essas informações. Temos que achar o Bourne, temos que achar não sei o quê. É isso, tipo, e é muito, acaba ficando sem graça. Ele não passa uma atuação de um cara que é fodão. Mais ou menos ali, meu, com 20 minutos do filme, ele já deixa de ser fodão. Ele passa a ser só um maluco que tá sabendo das coisas. Ele passa a ser uma pessoa desesperada em achar o cara lá. Segunda coisa que me incomodou: rola um romance nesse filme? Porque fica tipo Mercenários o primeiro. Olha, ele tá dando, ela tá dando em cima dele. Olha, ele tá dando em cima dela. Uma tensão sexual entre os dois, né? Ninguém se pega, meu, não dão nem dica de romance, só que ela fica olhando pra ele com aquele olhar, assim, tipo... Pega na mãozinha Ai, meu Deus. E, sabe, me incomoda. Fala, meu, ou é um romance ou não é um romance. Não tem meio do caminho aí, porra. Pra deixar subentendido. Ah, meu, mas... Não me deixa subentendido. Na boa, Rachel Weisz, pra mim, ela era o principal do filme. Eu achei. Eu achei ela o principal do filme. Eu achei. Porque, meu, acompanha demais ela esse filme. E não é pra acompanhar ela, caralho. É pra acompanhar o maluco lá. Eu quero ver o maluco. Que merda que ele vai fazer, entendeu? Ela é legal. Deveria ser igual a menina alemã lá. Foi no primeiro, no Identidade Bourne. Que é, meu, ela tá lá. Você vê que ela tá lá, mas ela é mais de suporte. Ela é como se fosse a plateia acompanhando as aventuras de Jason Bourne, matando as pessoas com a carga, com a caneta sem carga, entendeu? Ele não matou ninguém com Ah, ele com usou nada. Uma arma diferente. Não, rolou uma brincadeira com um extintor de incêndio e um prego, assim. Isso, é. Foi logo no começo. Ah, mas isso... Olha os spoilers. Mas isso não é... É óbvio que ele vai matar um monte de gente nesse filme. Mas esse negócio Bourne, do extintor... Não sei o que é Bourne, tem gente morrendo. Esse negócio de extintor com prego não caracteriza, tipo... É uma arma diferente. Não, mas ele tinha que ter matado alguém com um espanador de pó. E eu acho... Ou com um negocinho de cozinha. Eu acho que o MacGyver já usou essa arma do extintor de incêndio com um prego na ponta, hein, cara. Eu ainda citei o MacGyver no começo. É, então eu ainda citei. Né? Sabe o que eu senti falta? Nos outros filmes, Matt Damon, ele, né, o Jason Bourne, ele lutava e tinha cenas... longas de luta. É, você via ele lutar, né? Lutar e que ele matava. Ele matou o cara com uma toalha, com a revista. Sim. E você, nessa cena, você não via quem é que tava apanhando. Não, então você só viu confuso. O cara caindo. Plá. Não, mas assim, ficou confuso, por exemplo. Tem uma cena de perseguição de moto que fica extremamente confusa. Extremamente longa. Porque o truque do Jason Bourne era o quê? Tinha a câmera tremida, pra quê? Pra dar um visual mais real, mas você conseguia entender a pancadaria que tava rolando. Que, meu, pra mim a cena mais legal de luta do Jason Bourne ainda é a do primeiro filme, que ele pega os dois seguranças, assim, pela garganta, torce os caras pelo braço e pá, acabou a luta. Meu, são três golpes, assim. Ele é muito foda. E nesse filme, meu, ele tá batendo as pessoas, você não tá entendendo que merda que ele tá fazendo. Tipo, olha só do nada, blá, voa a mesa, assim. Eu tô falando, do nada você vê o cara caído e acabou. Não tem um foca nele lutando, que era o legal. É. E tem um erro de continuação também. Tem? Na casa achou? Da mulher lá. E daí eu falei pra você, a mulher morreu? Tem uma psicóloga que desaparece, assim. É, né? Do nada, né? Era pra ela ter morrido, mas não mostra, meu, você não fica sabendo. E todo mundo desvia dela pela casa e a mulher desaparece, eles fogem e a mulher desaparece, sei lá. Mas, cara, é assim, não vou falar que é um filme ruim. Filme tela quente. Dá pra assistir. Eu comecei a ficar meio entediado no meio do filme. Sim. Porque a falta de história. Não, a falta de história tava me incomodando. Eu achei que foi mais um filme de ação genérico. Não é Jason Bourne pra mim. É, não, então, pra mim assim, ficou meio. Não é Bourne. É. Não é entidade. Qual foi? Porque no meio do filme eu percebi, meu, sério, a história inteira tá girando em torno dos caras irem atrás dos remédios dele. Porra, isso é. Sabe, é muito fraco isso. Quero que alguém entre nos segredos da CIA. Meu, bote no cu da CIA, igual o Bourne fez, sabe? Igual ele liga pra mulher e fala, com o rifle apontado pra cabeça dela, fala, bonita roupa. E tipo, a mulher se caga de medo porque ela descobre que o cara tá no prédio do lado. Ou assim. Que pegassem a história da médica lá, a Marta, e tipo, descobrissem algum podre dela, alguma coisa dela, entendeu? É, sei lá, podia ter sido bem melhor, assim, em vários sentidos. Mas, meu, não é um filme péssimo, não é um filme ruim, você não vai sofrer assistindo. Você fica meio de saco cheio lá pelo meio, mas tem umas cenas de ação interessantes. Começa a maluquice da moto. É. Eu achei muito, muito fracas as cenas de luta, de ação. Eu achei muito fraco. Comparado ao padrão Bourne, são muito fracas. Mas, pra um filme de ação, tá bom, dá pra assistir, entendeu? Não é... nada eu ruim. Eu acho assim, assim quando o pessoal pensa em fazer sequência, eu acho que 3 é ótimo. O quarto, ele sempre fica sobrando. Olha a blasfêmia. O quarto é sempre o... Exceto o Harry Potter. O anterior, né? Que é sempre o que aconteceu antes, a origem. Tá, você vai falar do Senhor dos Anéis, que tem o Hobbit? O Hobbit não, tá, não tem a ver diretamente com é o Senhor dos Anéis. É o Begins. Daí, gente. É a origem. Bilbo Baggins Begins. É, exatamente. Exato. BBB. Eu acho. Mas, cara, não sei. Esse filme, meu, eu esperava bastante desse filme. Não vou falar que eu saí, meu Deus, que cocô, puta que pariu, que chato, tô mega decepcionado. Não. Podia ter sido melhor, podia ter sido bem melhor. Mais podia. Complexo e tal, sabe? Eu senti falta de cenas, por exemplo, dos outros filmes. Eu tô falando que não consigo, ela vai assistir, mas... Pera, é, por favor, aquela cena assiste, do... eu assisto o Borne contigo. Aquela cena do metrô, que matam um jornalista. Que era do, acontece no 2. Que acontece. No meu, dois. Aquela cena é muito boa. Você fica eu assim sentado. Eu me surpreendi, eu não tinha visto ainda. Então. É. Você viu, né? Que fiz... É. Você fica sentado esperando que aconteça. Por quê? Porque ele é super inteligente, entendeu? Ele fala pro cara, ó, você faz isso, você faz aquilo. Tipo, a pessoa vai passar agora. Isso não teve nada, né? O cara, tipo, tomava a pílula de inteligência, mas ele não era inteligente. É. Tipo, meu. Aí ele tinha a estratégia dele, mas não sei, só não, ele mas sabia. Não era a estratégia. A estratégia dele era correr. Fugir. Estratégia. Ai, não, então, esse é o problema. Ele não saiu em momento nenhum do papel de caçado e passou pro papel de caçador. É. Que essa era a graça do Jason Bourne. Ele começa fugindo, mas dali tem um momento que ele, meu, fala, agora é hora de eu entrar na ofensiva. E aí ele vira tudo na cabeça dos caras. Por isso quem que ele sabe não é o próximo legado do Bourne 2. Mas com... Isso não... Sabe, não, eu não fiquei com vontade. Pra mim não tem uma segunda história pra contar. Achei o final péssimo. É, a não ser que a psicóloga final... que desapareça volte, sabe? Ó, é. Oh, vou me vingar de Borne. Ela, zumbi, tipo, né? Ela toma um tiro no ombro, ela chega meio mancando do ombro, sabe? É, mancando do ombro. Puta que pariu, que merda. Mancando do ombro. Porque todo vilão escroto, ele tem algum problema. Ele é coxa, é. Né? É. Todos tomam um tiro no ombro. Né? Não, tiro no ombro, o cara usa um tapa-olho. Ou ele é loiro, igual o Javier Bardem no próximo puta 007. Que coisa, aí, aí, o 007. Não, eu lembrei dos outros faltando. Dois trailers que estavam faltando. 007, é verdade. Os dois trailers que estavam faltando. Tá uma bagunça esse podcast aí. É, que foi o Busca Implacável 2. Ah, é verdade. E o que 007. O Liam Neeson aparece e ameaça a galera no cinema. É muito foda. Antes do trailer, ele ameaça todo mundo. Tipo, ou vocês vêm ver o filme, ou eu vou achar vocês... E vou matá-los. Tipo, puta que agora tudo bem, né? Liam Neeson vai vir me matar em casa. É. O Schindler é. Vai vir Thiago, dar uma porrada. Como um bom fã do Liam Neeson. Abraçou o pôster dele lá. Não. Abracei o pôster do Carl Urban como juiz Dredd, porque Dredd é foda. Fechando parênteses. Ah, o outro trailer que ficou faltando é o Skyfall 2017. Sim. Só que esse era um trailer que eu não, a gente não tinha visto ainda. Eu não sabia que o vilão era o Javier Bardem. Eu também. Nossa. Não, os outros trailers eram mais rapidinho. É, era tipo ele falando, ah, o que você entende por não sei o que, a gente, tipo, um monte de palavras, sucessão de palavras, Skyfall ele terminado e acabava o trailer. Não, uma cena de ação. Uou. Ah, então. É. Bom, então vamos dar bronca de vamos... novo. Não, mais alguma coisa pra falar? Vamos do encerrar Bourne. Jason Bourne, legado Bourne e passar pras notinhas, tá, serinhas. Beleza. Ah, ou só se... apontar uma coisinha que eu gostei do legado Bourne, que foi a coisa de, meu, os caras descobriram que vai dar merda e aí decidem que vão eliminar todos os agentes. E aí eles mostram como eliminam os agentes. Ah, isso foi interessante. Foi interessante, porque foi, meu, uma sacada boa dos caras, sei lá, a gente precisa queimar todo mundo. Então, assim, começa pelos agentes, depois pra galera que manja, sabe, tá com as informações, vamos eliminar todo mundo. Isso eu achei legal, bem construído. Mas é no começo e no segundo filme. Não tem segura. Jeito. Vamos pras notas. Pri, convidada, você é a primeira da nota. Vai. Quantas vai estrelinhas 10, do escuro? Né? Vai até 10, pode sair do aqui 10. Não tem escala. Pode ir negativo. É só pra ter uma ideia se o filme é bom. Mas assim, a gente tenta manter. Se você der 5 estrelinhas do escuro, cumpriu suas expectativas. Abaixo disso e tal. A gente aceita a nota quebrada, números imaginários, a potência, escala o gol. Piscila. Em pi, pode dar nota em pi se você quiser, não tem problema. Minha nota é 3 pi meio. 1,2. É. Ah. Pode expor seus motivos antes, porque você vai dar sua nota. Não, os motivos eu já dei, não tem outros motivos. Eu acho que assim, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu falava assim, vou boiar no filme, vou assim. Expectativa entendi. Era ver o arqueiro, o Gavião Arqueiro sem camisa. Não era. Logo que, sei lá, 4 minutos de filme ele aparece sem camisa, aí eu comecei a rir, porque eu lembrei da tua fala na abertura. Aí eu falei, pronto, objetivo alcançado, né? É uma coisa, a barba do Jeremy Renner é ridícula. É cara. Horrível. Ridícula. Que coisa ridícula. Barba de mendigo. É barba de adolescente aquela não, porra. Não, ele me lembrou a barba de alguém. Quem que tem uma não, barba é dessa? É barba de adolescente essa porra. Os tufos, né? É, são os tufos. Né? Coisa bizarra. E é de cor diferente do cabelo dele, né? Bom, ele tem a barba ruiva. Um parênteses à parte. Quatro estrelinhas, tá bom. Já tá de bom não tamanho. É um filme, não é um filme vai comprar que DVD, eu recomendo, vou. Não vai comprar Blu-ray, não vou, não vou. Talvez compre a trilha sonora. Ou baixe no. Eu nem percebi a trilha da sonora. A locadora cara. Do Paulo Coelho. Ah, tem uma música que é mais assim, mas também. Eu acho que é do Abraham Lincoln, eu abraço mais a ideia. Abraham Lincoln é o próximo. E você, Henrique, quantas quase estrelinhas tá no escuro você eu? Deu? Então, me dê motivos. Cinco estrelinhas. Cinco estrelinhas, cumpriu. Porque eu fiquei desse, não, cumpriu ou não cumpriu, tô bem ali. É assim, não tô satisfeita, mas também não tô puta. É então, eu que eu falei no começo, eu esperava o Jeremy Renner, tipo, chutando bunda, entendeu? É. Tipo, matar alguém com um espanador de pó. Um rodinho de cozinha, qualquer coisa, entendeu? E ele não fez isso. É. Então eu fiquei decepcionada. A motivação dele, pra mim, não colou. Não existiu. Não existiu, a história é fraca. Rachel Weisz também. Você vai dar uma nota maior que a minha? Desculpa, não quero mandar a sua nota, não, mas. É. Não, mas é 5 mesmo. Sim. É. Porque eu tô em cima do muro. Eu gosto de filme de ação. Uhum. Eu gosto de Jason Bourne, gosto do. Da entidade Bourne, né? É uma entidade. É. Descobrimos o próximo título do filme, hein? A Entidade Bourne. A Entidade Bourne. É, olha, produtores, eu quero oito. É, não, é marca registrada, Casal no Escurinho em 2012. Não pode, é. Então, a motivação não foi boa, a história eu achei fraca. Como você falou, a Rachel Weisz estava chamando mais atenção do que ele. É. E eu tava esperando muito mais coisas interessantes que me prendessem muito mais. Eu achei meio entediante. É isso, você. Bom, falei um monte desse filme, né? Sei lá, meu problema é, teve partes que eu gostei, teve partes que eu achei mais ou menos, eu não achei nada uma bosta, tipo, nossa, que cocô, tipo, forçou amizade, sabe, meu... Não teve coisas absurdamente ruins. Ele não me trouxe nenhuma emoção, meu Deus, puta que pariu, sabe, matou alguém fudidamente, não, só meu... Tá, legal, ele não parecia um super mega hiper agente, ele parecia um agente normal. Coisa meio genérica. É, então, sei lá, eu, cara... Um agente drogado, que tomava pirulão. Isso. Eu vou dar 5 estrelas e meia. Tá bom. Tá bom, não, tá bom, porque assim, eu... Tudo bem. Não é muito ruim, tudo bem. Eu vou nas caixinhas douradas. Isso. Nem muito quente, nem muito frio. Exato. Eu vim esperando algo. Caixinhas douradas. Não, caixinhas douradas. Sabe, eu vim esperando um mega hiper filme de ação, não sei o que, tal, tal, tal. Tá, é um filme de ação, teve cenas boas e tal, mas sem a história eu fiquei meio de saco cheio. No momento eu falei, meu, né, deu, acabou. E tipo, olha pro relógio, falta uma hora. Vixe, Maria. E aí, cara, na boa, 5 estrelas e meia, tá de excelente tamanho. Só refazendo as notas, percebeu? 4, 5 e meio. Dá pra ter uma ideia aí, um 5 tá de bom a tamanho. A média foi... 5. 5. Tá bom, tá bom, 5. 4,8. Se foda, 5. Arredonda pra cima. É um filme mediano, tá? Tomem decisão se vocês quiserem assistir. É um filme mediano... Por conta dos outros filmes. Os outros filmes, em comparação a esse, são muito melhores. Muito melhor. Meu, vai assistir a trilogia original do Bourne. Anotado. É foda. Foda demais. Foda demais. Hey, this is great, man. Let's play. Everybody be cool. You be cool. agora, segundo filme. Que aí já tava todo mundo com a bunda dolorida, né? Nossa, meio eu tava lá primeiro. Sardinha latada. É, não aguentava mais comer batata frita. Nossa. E chocolate, tipo, tava foda já. Mas vamos ver o nosso segundo filme. Como já dito, vocês ouviram o trailer, que deve ser mega interessante o trailer. Eu não lembro da trilha sonora. Mas Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Pri, o que você achou do filme? Você abriu primeiro? Ah, você é convidada. Nós somos educados. Você ainda tá na lista do convidado. Eu vou tirar qualquer hora. Aí não vai virar mais casal no escurinho. Quantas não, não, mas a hora que aparecer não é mais convidado. É... Ah, a Pri tá aqui de novo, sabe? É, olha, tá. Dá nota aí. O que você achou do filme? Cara, eu adorei. Sério? Adorei. Eu compro o Blu-ray desse filme. Blu-ray, especial, cinco discs. Eu compro a trilha sonora. Assiste o Making Off, fazendo a barba de Abraham Lincoln. É. Não sei. Eu não sei, esse ator deve ter algum parentesco com o Liam Neeson. É o tamanho da nariz, né? Meu, aquela nariz não era real. É muito parecido. Mas aquele nariz não era real, não é possível. Não, no final não era o nariz dele, já tinha uma maquiagem. Nem no começo eu acho que era o nariz dele. Não, era assim. Nossa senhora. Era assim, aquele nariz pertence àquela cara. Uma mapa gigante. Ele foi envelhecendo, botaram uma maquiagem que eu achei que foi exagerada. É pra parecer com o Abraham Lincoln. É. Mas eu comprei o cara me convenceu. Eu acreditei que ele pode ter vencido vampiros na época do que se passa, 1800 e blá blá. Da guerra da secessão. Isso. Cara, muito foda, eu adorei esse filme. Achei assim, super divertido. A história é muito boa, mas é o que eu tinha falado no começo. Provavelmente isso vem de um livro que já existia, escrito sobre Abraham Lincoln. E o maluco que escreveu a porra da história, que é um demente, ele foi lá e botou vampiros na jogada. É isso. É que nem você disse, que é o... Orgulho, Preconceito e Zumbis. E o Ana Karenina Ciborgue, que eu não me lembro o título certo do livro, mas deve ser doente o negócio. Ah, eu gostei também. É uma história diferente. Eu achei assim, super interessante. Também comprei o personagem pra caramba. Eu só achei assim, a atuação da menina que faz a esposa do Abraham Lincoln meio fraca. Ela não me vendeu muito ali. Ela não faz diferença, assim, tanto pra história. É que assim, por ser a mulher dele, a gente tava esperando uma mulher mais forte, né? Não, não é nem isso. Eu não esperava. Eu esperava que ela me passasse um pouco mais de emoção. Porque tem uma cena, eu não vou entregar porque é importante pra história, que ela fica puta com o Abraham Lincoln e começa a me gritar, espancar ele. Meu, eu não comprei muito e o cara tava bravo. Tá, você tá dando tapinha de mulher no peito dele, Thiago, e acabou. Vamos pensar. É uma mulher. Não dá spoiler, pelo não, amor de Deus. Não, mas vamos pensar. É uma mulher de 1800, né? Que as mulheres eram criadas pra serem donas de casa, serem mães. Super Sim. contidas. Super Sim. contidas. Era difícil. Ela era bem a saidinha pra época. É, mas eu vou contar duas coisas pra vocês que são assim, realmente tirado do... meu Deus, isso é historicamente preciso. Não é. A bandeira que eles colocaram nos Estados Unidos estava errada. Porque não era a bandeira que tem... Não é dos confederados. A bandeira da União. Era, tava errada. Que é das listras já, né? É, das listras. Porque ela não tinha as estrelinhas uma do lado da outra. Elas faziam um círculo. Tava errada essa porra. Isso eu percebi. É. Eu nem olhei pra bandeira. Pô, essa bandeira não tá certa, mas... Esse é o problema de você assistir histeria quando você é criança. Eu nem peguei isso aí, gente. Eu tava assistindo peguei. Soldadinhos do mundo. Não, então. E outra coisa, ela, meu, parte pro Abraham Lincoln e pra dar um beijo na boca dele. Cara, isso nessa época era inaceitável. Século XIX, brother. É. Não ia rolar. Por isso que eu falei que ela era saidinha, não, verdade. Não, não é saidinha. Isso é um bagulho que é inaceitável. Era, né? Inaceitável. É. Então, assim, não é historicamente preciso. Ao contrário do que o pessoal saiu contando da sessão, falou, olha, não, porque o cara só adicionou vampiros, de resto é pura história. Falei, meu, só você não tá vendo um documentário, velho, na boa. Não tá vendo documentário. Mas, cara, honestamente, assim, eu curti bastante esse filme. De novo, não achei uma obra-prima máxima, sensacional. Mas é legal, é um filme assim, meu, vale a pena perder um tempo. Comprei a arte marcial maluca lá do Machado. É, ele inventou uma arte marcial nova, os efeitos especiais são muito legais. É legal. O Machado, paguei um pau. Gostei do Machado. O Machado é legal, cara. curti o Amigo Vampiro, curti umas regras diferentes que eles têm pros vampiros. Calma, cara, calma, relaxa. Spoiler! Não é spoiler. Não é spoiler. Spoiler é tipo se eu contasse o que acontece no final ou o que muda a motivação da história. Não contei, não muda nada. Eu comprei a ideia, achei legal. É, tem umas mortes que ele. Abraham Lincoln, caçador e matador de vampiros. Ele vai matar vampiros. Ele tá, vai gente? Matar vampiros, obviamente. Alguns eles matam, ele mata. Então. E aí, ele. Alguns ele, meu, é assim, a parte que eu mais me diverti é quando ele tá começando a caçar. Que, ele tipo, é meio desengonçado, assim. É, tipo, entra na farmácia e pergunta por não sei quem. E aí começa uma luta escrota com, tipo, um vampiro. Aí ele, ah não, agora vai lá no como é que chama? No banco. Não, é, tem o do banco, que é muito louco também. Mas o que eu mais curti foi do ferreiro. Do fogo. É, que eles começam a brigar e pá, não sei o que, pá. E aí o vampiro coloca ele, tipo, em cima do forno do ferreiro. E aí começa ele... a soprar o fogo. É, não. E aí ele tá com o pé em cima do fole que faz o fogo subir mais. Aí ele começa a pisar, assim, queima a cara do vampiro. Aí põe o vampiro no fogo, o vampiro fica gritando. É legal, assim, meu. É um filme que... Não vou falar que ele merece, acho que ele tomou, tipo, 18 anos como classificação indicativa. Não sei se merece os 18 não, 14 anos. 14? 14. Ah, rola a cabeça. Não, gente, tem um peitinho, parece tem um peitinho. É. Mas rola bastante. Nem contei, cara, aquele peitinho, honestamente. Mas rolou um peitinho. É. Tá morto. Não, rolou uma bunda. Rolou uma não. bunda. A hora que. É, a hora que o Ibram... Eu vou ter que falar, gente. Ele acorda, ele vai lá embaixo, que ele ouve a mulher gritando, abre a porta. Você não vê a bunda dela? Nossa. Lógico que você vê, a bunda dela na banheira. Nossa. Muito... Se for, muito rápido. Você vê a bunda. Mais você rápido vê que cima o cara? Pinto do Ferris Bueller, não é? Como é que chama lá o cara do... Pinto do Ferris Bueller. Jesus, eu não vi esse filme. Nossa, que filme. É o do Clube da Luta, eu não lembro o nome do cara. Não, a hora que ele entra no banheiro lá, que tá na banheira, você vê a bunda dela. Ah. Tem bunda, não. Gente, tem bunda. Não sei. Bom, tinha uma porra de adolescente. Pelo jeito que você não considerou o peitinho... Ah, tá morta. Eu tô considerando tá a bunda. Tá morta. Meu, assim, morto, pelado, não conta, velho. Tá morto. Foda-se. Eu considerei uma bunda, dá licença. Tá bom. Tem uma bunda no filme. Tem uma bunda no filme. Branca. Ah, então, mas... Magrela. Cara, curti, assim... É, achei interessante ver o cara que fez o vilão do Triple X, assim, como o vampiro. Ele sempre faz vilão, ele é o vilão do coração... Não é. Ele tá... Triple X é o do Zóio de Bala. De Bala. Ah, eu tô achando que é o outro de olho azul. Puta que pariu. Só pra situar, esse cara tem um momento que ele toma um tiro no olho e fica a bala no olho dele. Agora o nome dele é Zóio de Bala, tá? Ah, mas... O outro vilão, que é o vampiro, ele fez o... Zorro. Ah, ele também, eu só faz vilão. Coração de cavaleiro. Só. Ele tem cara de vilão. Ele não consegue vilão, fazer mocinho de jeito nenhum. Ele tem cara de vilão. É, ele não é o cara que tem, tipo, tinha lábio leporino, sei lá. Não, você tá confundindo. Não é. Não é o River Phoenix. Eu não lembro o nome desse ator. Ah. Eu gosto pra caramba desse ator e não sei o nome dele. Sei eu lá. Também não sei o nome dele. Whatever. É um vilão. É assim. O vilão, vou ser sincero, o vilão eu achei meio fraco. Achei meio capenga, assim, não curti muito. Mas eu gostei de ver o personagem Abraham Lincoln, sabe, se desenvolver ao longo da história. Eu só achei que ele apodreceu muito rápido. Ah, cara, meu, ele tinha, tipo, 20 anos, do nada pula, ele tem 50, lógico que ele vai ter apodrecido. É, mas o amigo dele não envelhece desse jeito. Ele envelhece, não envelhece, foda-se. Vai saber, o Nico tinha uma predisposição de ficar velho. Voltando. Não sei, os vilões, assim, ficou meio vilão do Motoqueiro Fantasma pra mim. É um vilão meio fraco, nenhum deles apresentou muito desafio, sabe? Eu acho que ele teve mais desafio lutando contra aqueles primeiros vampiros, que era qualquer coisa, que era mas um farmacêutico. Ele era qualquer coisa ainda. Não, tudo bem, mas ele era um farmacêutico, era um outro, era um bancário, e o outro era um ferreiro. Sabe, pra mim ele teve muito mais desafio, foi muito mais legal lutar contra esses caras do que os próprios vilões finais, entendeu? Sabe por que eu achei um vilão fraco? Porque ele não era diferente de nenhum outro vampiro. Ele tinha exatamente os mesmos poderes, era a mesma coisa. Ah, ele era um pouquinho mais forte. Né? Não, pra mim ele tava igual aos outros, ele tinha a mesma força que os outros. Ah, é aquela hora que ele começa a chutar a madeira explode. Blá, blá, mas aquilo já tava pegando fogo. Ah, já ia cair de qualquer jeito. Tá. O Abraham Lincoln faz isso com uma árvore, com um machado. Aí você achei legal, cara. Então, eu achei eu isso. Eu comprei o Abraham Lincoln, seu senhor fodão, assim, tipo, olha, vou cortar essa árvore com um golpe só. Blá, explode. O Abraham Lincoln é uma entidade americana, né? Provavelmente. Isso é meio patriótico, assim. Meio? Tô sendo um gentil aqui. Achei interessante generoso. Os links que eles fizeram com a história, como que mudou, como que eles ganharam então, a guerra. Então, mas aí é que entra a brincadeira do cara. Ele provavelmente pegou um livro que existe do Abraham Lincoln, que a gente aqui no Brasil não conhece, porque, meu, foda-se, presente não é nosso. E ele só inseriu algumas outras coisas. Por exemplo, no Orgulho, Preconceito e Zumbis, ele não muda a história do Orgulho e Preconceito, é a mesma história da Jane Austen. Ele só pega assim, a música está tomada por zumbis. E as meninas da família lá, que é a principal, todas as meninas foram treinadas por, tipo, mestres Kung Fu, elas são fodonas. Meu Deus! É bizarro, cara, esse livro. Bizarro. Imagina. Mas não muda, tipo, você ainda tem ali Orgulho e Preconceito, ela se apaixonando pelo cara e tal, tal, tal, todo conflito. Ele então, gosta de histórias do século XIX, né? Não, é interessante ele pegar esses livros super clássicos, meu, vamos dar uma virada nova. É interessante. É uma releitura, né? Ele é uma releitura, tipo, ele cria praticamente uma história nova. E aí, meu, virou filme, né? Tipo esse aqui. E eu acho que Orgulho, Preconceito e Zumbis vai virar também. Vai? Vai, acho que parece que a Natalie Portman já tá no filme, sei lá. Eu vou assistir, deve ser legal. Mas então, gostei do filme, achei legal. É assim, é um filme que me vendeu, cara. Eu gostei, eu me diverti, eu curti. De novo, não tem nenhum momento. Ah, meu Deus, puta que pariu. Tudo bem, tem um lá que envolve um relógio de bolso de prata. Não vou falar mais nada que isso. Que é legal a cena. Quem assistiu vai saber qual é. Relógio de bolso. Prata, onde está a prata? Blau, entendeu? Cara, curti. Achei uma boa finalização assim para o nosso primeiro Grand House. Porque não é um filme grandioso, porque, meu, filme grandioso hoje em dia é difícil. Acho que se fosse ao contrário, se eu tivesse assistido primeiro o Lincoln, depois Obrigado, o Bourne, a gente ia sair meio mal. Meio decepcionado. Meu, Bourne tem 2 horas, velho. Esse filme teve, tipo, 1 hora e meia, assim. Mais ou valeu. Menos, é. Vale, vale. Eu acho assim, Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, eu indico. Eu acho que vale a pena... Gastar uma graninha vivendo no cinema, alugar ou comprar o DVD, sei lá, o que seja. É divertido. Esse eu vou. Timur Bekmambetov, cara, lembre desse nome. O cara dirigiu Guardiões da Noite, ele é fodão. Tem Tim Burton na produção. É, Tim Burton não faz um bagulho bom faz tempo já. Tá meio. O marido saco... do Johnny Depp. É, eu tô meio de saco cheio do Tim Burton já. Como assim dele? Você não gostou do filme lá da. Sombras da Noite. Sombras da Noite. É, meu, eu não gostei de vários filmes dele já. É que, olha, vamos ver, porque, né? Preciso da minha dose de Tim Burton anual. Né? Mas, sei lá. É, Pri, quantas estrelinhas você dá pra esse filme? Eu dou 9. Caralho! Na bucha e alta desse jeito? Meu Deus, Eu gostei, tô falando sério. É tipo Poderoso Chefão, filme. 9? Bom, a nota é tua, né? Eu dei 9, eu gostei. Vou comprar o DVD, realmente. O DVD não, Blu-ray. Fazia tempo que eu queria. Eu tava precisando de um filme de vampiro. Bom, eu tava meio órfã. Eu gosto de vampiro. Eu tava órfã já dessas coisas. Porque aquilo que saiu há uns tempos atrás, que não é um vampiro, é uma fada, aquilo ali não satisfez a minha necessidade de ver vampiros na tela grande. É. Né? Nem o filme do Tim Burton fez isso. É meio... Né? Boring aquele filme. Então, mas esse do Abraham Lincoln, recomendo, dou 9 e tô feliz. E? Quantas Olha, eu não sou tão assim como a Priscila, na 9. Deixa eu fazer um comentário. Oi. Você não deu o seu parecer sobre o filme. Eu dei isso aí, eu falei que eu gostei. Ela foi simples. Eu fui simples, gostei. Ah, tá bom. Então, agora eu vou. Não preciso dar opinião. Eu gostei, tá bom, legal. Olha, eu vou encerra. Dar. Pro filme eu vou dar 7. Nossa. 7 vezes 7, sabe por quê? Assim, eu gostei do filme, sério, eu gostei. O ator eu achei meio fraquinho e tal, mas ele. Até que ele. Consegue lutar bem com o machado e tal. É um negócio de comprar arte marcial. Comprar arte marcial, mas É que eu, com filmes de vampiro, eu sou completamente contrária à Priscila, né? Eu não sou muito fã de filme de vampiro, assim. É. Eu preciso complementar. Né? Preciso complementar. Então, eu... é 7. Vai lá, Priscila, pode então, complementar. Então, vou comentar, só antes que eu esqueça. Eu gostei das explicações que eles dão sobre a mitologia vampírica. Não, são as regras novas. É as isso. Regras novas, eu achei legal. O vampiro não entrega, pode... caralho, porque é importante pra não, história. Não, só uma coisa, que é diferente. Não, tem algumas coisas que são diferentes. Não, uma só, que eles podem andar no sol, nesse. Ah, sim. Né? Nesse eles andam no ah, sol. Ah, o crepúsculo também já... Ah, isso aí se desconsidera. Sem brilhar, né? É, esse não, esse eles não brilham. É... Eu gostei disso. Ah, é, tá aí, aceitável. É que eu gostei. Não gosto tem outras dessa, coisas, de coisa outras. Meio vampiresca. Eu sempre fui assim, não gosto muito. Nem não, Rainha dos Condenados? Nem Rainha dos Condenados. Não dá, não consigo. Tá, não compro essa ideia pra mim de vampiros. Eu não gosto. Não que eu não gostei do filme. Eu gostei do filme. É um filme legal pra você passar o tempo, tem... ação, a história é legal, tipo, é diferente, abriu língua caçando vampiro, melhor você imaginar uma coisa dessa, nunca, mas que é que eu não compro a história de vampiros, gente, não me odeiem, eu tenho 7, não dei 4. Aceito. Você também, te... todo mundo não pode gostar da mesma coisa. Não, eu sei que você não ouviu do Mercenários. Sério? Mercenários é que eu não assisti, não. Então não vou escutar. É. Ainda, né? Vai assistir. Vou assistir. Escute meus comentários que eu vou dando. Então, como eu disse, gostei do filme, algumas coisinhas de novo, né? Algumas coisinhas ali podia dar uma trabalhadinha, mas esse é o contrário do Legado Bourne. Eu gostei da história e eu achei interessante acompanhar assim a jornada do Abraham Lincoln, meu. Começo, como é que foi, o cara aprendendo e tal, a motivação dele, ele se tornando um puta líder e tal, eu gostei, achei legal. Não achei uma obra-prima, não achei o melhor filme de vampiro que eu já vi na vida, não acho o melhor filme de ação, é um bom filme, é legal, você vem se divertir, é passa o tempo. É legal pra você passar o tempo, ele é divertido. É um filme divertidíssimo, é divertido. Assim, muito divertido. Então, meu, vou dar, sei lá, cara... Não se acanhe, 6,5. Olha, tá vendo? Como assim? 6,5 tá bom. Nós somos críticos, Priscila. Que horror! Críticos. Não. Que horror! Sabe qual é o problema? É que você tem que colocar nessa escala. E, meu, Mercenários 2 tá para no topo. Para com isso. Não compara. É nota, você não compara. Comparo. A minha nota é minha. Dá tá. Licença. É a escala tá Thiago. A nota é minha. Na escala tem meu nome. Tá bom. Então, eu comparo, cara. Então, assim... Tem filmes melhores e tal, mas é um filme divertido, cara. Dentre as merdas que tem no cinema, caramba. É um filme bom, cara. É um filme bom. É engraçado, você deu 5,5 pro Legado Bourne, deu 6,5. Sim, eu subi um ponto. Amigo. Subi um ponto. Um ponto na minha escala. Tô se eu for me manter no 10, se eu for me manter dentro do 10, tá aceitável, pô. Ele deu 12 pro Mercenários. Quanto deu pro Mercenários? 12 pro Prometheus. 12 pro Prometheus. Mercenários não. Mercenários foi ele deu uns 15, assim. 15 e teve um, você deu mais uma por nota. Por essa alta. Lógica também. É que são os critérios de avaliação, por exemplo. O Thiago tem um critério. Qual o seu critério de avaliação? Não, o meu critério é assim: o quanto eu tô esperando do filme. E o quanto, que e o, quanto o filme me surpreende. Por exemplo, Prometheus, eu vim esperando um filme 10 e eu recebi um filme 12. Tipo, eu recebi um filme muito mais foda do que eu esperava. Foda-se os críticos que não gostaram. Eu amei. Meu, Mercenários, eu esperava um filme com explosão, com não sei o que e tal, blá blá blá. E eu recebi tudo o que eu queria e mais. E Chuck Norris, e eu recebi Bruce Willis, eu recebi Schwarzenegger, sabe? Então, pra mim, ele estourou a minha escala assim, tranquilo. Acho que eu dei 20 pra esse filme. Não, você deu uma nota muito alta. Acho que foi 20, assim. É. Mas, sabe, ao mesmo tempo, meu, eu dei umas notas idiotas, por exemplo, pra Madagascar 3. Você deu 3. Não foi 3, eu dei 4, mais, eu dei 3. Mais, eu dei mais. Não, porque ele superou suas expectativas. Supriu minha expectativa. Era uma bosta. Era uma merda, entendeu? Então, assim, o que eu tô esperando conta. Sim. Não é só, olha, meu, achei o filme uma bosta, dá nota baixa. Não, se eu tô esperando que o filme vai ser uma merda... E ele é uma merda, mas eu me divirto vendo aquela merda. Beleza. Então, no meu caso, eu acho um filme divertido. Só que eu não compro a história de vampiros. Porque pra mim, Eu gosto muito mais de histórias que se aproximem muito mais da realidade. Isso é com livro também. Batman? Então, só tirando algumas exceções, tipo, filmes de super-heróis eu gosto. Não, mas o Batman novo se aproxima muito mais da realidade do que todos os outros. É, então. Mas é uma coisa minha. Sim, a nota mas é sua. Mas você deu uma nota menor que a minha. Deu uma nota menor que a sua. Porque eu tô passada. Não, mas gente, não é um filme que, meu, ele não explodiu a minha cabeça. É. Não explodiu a minha cabeça. Eu tava meio apesar das pessoas no final do filme baterem palma, que a gente que não entendeu. De mas... Ah, mas as pessoas não são referência, porque... Nossa, tinha gente rindo como se fosse filme meu, de dica. É, dava umas risadas num momento do filme, assim, que... Poxa, nada não ver. Precisa de toda essa risada, ah, sabe? Então, é que, meu, assim, a minha nota... Eu mantenho meu 6,5, cara, porque... É um filme, assim, ele é visualmente legal e tal, mas tem alguns momentos que, meu... É tanto CG, é tanta animação que me tirou um pouco do filme. E aí, sabe, fiquei um pouco decepcionado com aquilo. Falei, meu, tá, podia ter usado um pouco menos de CG. Você não precisa de 400 milhões de cavalos. Você não precisa de um cenário passando a milhões por hora. E, sabe, não precisa. Você pode trabalhar um pouquinho mais de calma. Igual ele, meu, é o que eu tô falando, a melhor parte do filme pra mim é o começo, quando ele tá aprendendo a caçar vampiro, que ele luta, é simples, cara, é ele contra um vampiro e, meu, é super simples as cenas, mas são tão bem feitas que vale a pena. Será que se ele continuasse o decorrer do filme meio atrapalhado e meio desengonçado pra matar vampiro, seria que pra você seria melhor? Talvez, mas aí eu compraria mais o personagem. Não, mas não é isso, não é questão de evoluir. Ele era muito bom lutando com o machado, ele era muito bom lutando. Só que ele era um cara que, meu, às vezes ele trombava numa coisa que ele não tava esperando. Por exemplo, um alçapão. Por exemplo, um cara, meu, que desaparece. Ou um outro que é mega forte, entendeu? São coisas que ele não tava esperando. E aí ele não sabe reagir, entendeu? Eu achei interessante isso. Mas não é só isso, não é só questão do personagem. É como foi feito o negócio, entendeu? E pelo menos me convenceu muito mais no começo do que o final lá com o vilãozão fudidão, entendeu? Sei lá. Mantenho meu 6,5, defendo minha nota até o fim. Recapitulando, tá nota. Quanto você deu, Priscila? Dei 9. 9. Você? 7. E eu mantenho meu 6,5. Então, assim, nós não vimos. Bom, tirando a nota Priscila, nós não vimos filmes assim. Não foram excepcionais, então eu mantenho o nome de Grindhouse. Não é hoje que eu vou mudar esse nome. Não vai virar sessão dupla, nem duplex, nem porra nenhuma. Não. Grindhouse. E é isso aí, galera. Como eu que sempre não digo... Não, sessão casalzinho. Não. Fala sério, olha que nome. Terrível. Então, galera, eu sempre digo, assine nosso feed, assine na iTunes, deixem comentários no blog, falem o que vocês quiserem, xinguem a gente, mandem e-mail no casalnoescurinha@gmail.com, a gente responde com toda alegria. E, de novo, né, como eu disse episódios sobre mercenários, estamos aceitando sugestões aí sobre filmes que não estejam no cinema, tá? Pra gente ter uma atração nova aí preparada, que a gente espera que seja super legal também. Mas, e aí a gente gostaria muito de ouvir as sugestões de vocês. Que filmes vocês querem ver a gente assistindo? Que é, por exemplo, como eu disse, vamos sugerir filmes de terror, porque a gente morre não. de medo. Vamos sugerir... Não, eu tenho certeza que alguém vai sugerir Woody Allen, só porque eu odeio Woody Allen. Sugerir filme de mulherzinha pro Thiago assistir. Eu falei que eu ia me vingar dele. É. Porque ele me fez assim. Ele ama Diário de uma Princesa. Nossa senhora. Filme insuportável. Então, galera, sugiram essas coisas pra gente. A gente tá aí aberto, vamos nessa atração nova aí, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho mais perto de vocês. Eu já tenho um filme que eu vou sugerir, mas eu não vou falar agora. Você vai sugerir um filme. Eu vou sugerir um filme. Até a Rê vai sugerir um filme. Eu não vou falar, é surpresa. Então tá bom, algum dia vocês descobrem. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Assinem o feed, de novo, vou repetir. Assinem o feed, assinem a iTunes, comentem, deem estrelinhas na iTunes, ridículas, assinem. Escutem a gente gosta. Passem pros amiguinhos. A gente gosta de ter mais gente ouvindo a gente. Deem suas opiniões. Acha a gente no Facebook. É isso aí. Até a próxima. Até. Tchau.